sabe, bicho? Hoje é o dia das mães. De todas. Menos da sua. Lembra dela? Que perdeu toda a alegria de viver quando perdeu você. Você que trocou ela por um punhado de amigos. Algumas bolinhas. Um punhado de erva e algumas picadas. Seu dependente desalmado, você tá ligado no que eu estou falando. Quantas vezes te pedi consideração? Quantas vezes consciência? Abra seu coração. Veja sua mãe como está sofrendo. Veja só, meu mano, ela está chorando por causa do seu filho que está se acabando. Um risco, uma pipada, um baseado numa quebrada. Um movimento errado que não o leva a nada. Será que não enxerga que virou mais um dependente? Pois sua família, seus amigos não estão contentes. Muitas pessoas que te admiravam hoje dizem que você não vale uma prata furada. Por que que não acorda para ver o que está fazendo? Sua irmã, seu pai também estão sofrendo um pesadelo que não te dá alternativas. Pobre de ti nesta vida bandida, perambular pela noite pedindo um real ou descolar um esquema pra dar um bote em um varal. É meia boca, como o ditado diz, mas o sonho desperdiçado. Sem trampo, sem estudo, tudo embaçado. O anjo da guarda já não está do seu lado. Olha ao seu redor, tem a capacidade. Só você pode encontrar sua felicidade. Dessa vez vamos pegar pesado. Mensagem a um amigo, apenas um recado. É de você que eu tô falando, você tá ligado. Dessa vez vamos pegar pesado. Mensagem a um amigo, apenas um recado. É de você que eu tô falando, você tá ligado. Se enxerga, mano, vê se escuta o que eu digo. Ou empenha suas roupas e anda como um mendigo. Vai chegar um dia que esta vida vai chegar ao fim. Espero que o seu não seja tão ruim. Muitos não tiveram a mesma sorte. O pagamento da dívida foi a própria morte. Pare um segundo, tenha reflexão. Não seja o próximo a levar tiro de oitão. Muitos já morreram e muitos vão morrer. Viva no mundo das drogas. E o próximo é você. Veja só lá na esquina. Mais um. Mais um mano que foi morto com requintes de crueldade. Ibope pra mídia que veio fazer reportagem. Perdeu a vida sem encontrar sua saída. Mais uma alma que cê vai sem perspectiva. Veja só um mano se acabando do seu futuro. Ele está se privando. Sua mãe queria que ele fosse um presidente, mas o coitado se tornou foi um dependente. Seu pai queria que ele fosse um advogado, mas ao contrário se tornou foi mais um drogado. Sonhos desperdiçados. O sonho não acabou. Estou ouvindo uma canção de ninar ou uma marcha fúnebre. Um pesadelo te acorda à noite dando-lhe febre. Alarme tem sexto sentido delatando o perigo. Seu filho saiu do rolê com um amigo e ainda não voltou. São altas horas da madrugada. Meu Deus. Ele sabe muito bem o esquema da nossa quebrada. A noite foi feita para a maldade. A violência explode nos quatro cantos da nossa cidade. Mais uma mãe que sofre com a agonia de ver seu filho se envolvendo em más companhias. Periferia sempre foi, é, sempre vai ser a lei do cão. Se vacilar, o seu futuro é dentro de um caixão. Na madrugada da favela já vi mano se acabando. É o comércio das drogas, a sua morte adiantando. Ontem à noite eu trombei um mano de infância. Ele estava muito mal, até chamei a ambulância. Mais uma vida que cê vai, futuro perdido. Na overdose ele cê vai, destino bandido. Mais uma mãe que grita, quem não acredita. Mais uma mãe que chora, o filho vai embora pra nunca mais voltar. O condomínio fechado agora é seu lugar. Dessa vez vamos pegar pesado. Mensagem a um amigo, apenas um recado. É de você que eu tô falando, você tá ligado. Dessa vez vamos pegar pesado. Mensagem a um amigo, apenas um recado. É de você que eu tô falando, você tá ligado. basta ser morar na periferia, conviver com a pobreza do dia a dia. Se não bastasse violência e discriminação, tem que lutar para conter a dor no seu coração. Mãe, grande guerreira que nos ensina a viver, os bons exemplos da vida temos que aprender. Isto é pra você, um personagem do meu rap. Cenário triste, periferia, sou zona oeste. Fico torcendo pra que a história não se concretize. Ô mano, vejo o lado bom e se conscientize. Diversas mães já sofreram, eu fico imaginando. Se alguém interpreta o que eu estou falando, é muito fácil você se ligar. Basta suspirar, por apenas um segundo raciocinar. Vida! Um dom divino de muito valor. Mãe, presente de Deus para nos dar amor. Mas infelizmente a vida não é do jeito que queremos. Sexto sentido, alarme, mais um está morrendo. Ouça só, os sinos da igreja estão tocando, estão dobrando, anunciando. No corredor da favela deitaram mais um mano. É mais um número na porcentagem, mais um motivo para reportagem. Mais uma vez periferia citada por sua violência. Várias mães que choram pedindo clemência. Violência brasileira, destaque universal. Os três poderes que mais roubam nosso capital. O sistema suicida denegrindo a nossa moral. Bala teleguiada, alvo, destino fulano de tal. A classe pobre se envolvendo e se acabando. Humano inconsciente, o seu QI não está usando. Prejudicando a si próprio, perdendo o valor. Ignorando o seu pai que pede por favor. Filho, tenha consciência desse caminho. Um abismo tão fundo que vários estão indo. O holocausto da escuridão, este é seu mundo. Dignidade se perdeu em seu lugar, um ser moribundo. Viciado, drogado, sem crédito pra sociedade. Se escondendo pelos becos da nossa cidade. Dessa vez vamos pegar pesado. Mensagem a um amigo, apenas um recado. É de você que eu tô falando, você tá ligado. Dessa vez vamos pegar pesado. Mensagem a um amigo, apenas um recado. É de você que eu tô falando, você tá ligado. Volte a ser o filho dela. Ela só quer você. É de você.